embora, eu irei, mas comigo também levarei o orgulho de não mais voltar. Mesmo que a vida se torne cruel, se transforme numa taça de fel, este trapo tu não mais verás. Eu seguirei com o meu dissabor, com a alma partida de dor, procurando esquecer. Deus sabe bem quem errou de nós dois e dará o castigo depois, o castigo a quem merecer. Sabor, com a alma partida de dor, procurando esquecer. Deus sabe bem quem errou de nós dois e dará o castigo depois, o castigo a quem merecer. E Deus sabe bem quem errou de nós dois e dará o castigo depois, o castigo a quem merecer.